Xandé 6254, autorizado a decolagem pista 10, vento 100 graus, 14 nós. Fiz decolagem, 6254. Xandé 6254, decola aos 4,6, controla agora em 1,19.8, bom voo. 19,8, 6254, obrigado. American 238 cleared for line up and take off runway 10, the wind is 100 degrees, 14 knots. Cleared to line up and take off, runway 10, American 238. Queco Delta ciente do giro de manutenção no pátio 4, reporta no corte. American 238 airborne at 48, call off until departure 119.80, have a nice trip, sir. Switch 119.80, American 238, on you. Adam. Pastor 2-0, bom dia. Pastor 2-0, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 1-0. Sente, continua a aproximação, aguarda a pista livre, Pastor 2-0. Papa Romeu Whisky Bravo Whisky Tour Salvador. Pastor 2-0, cheque 3, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Trem baixado e travado, livre pouso 1-0, pastor 2-0. Índia November Alpha, está na rotatória de sua função. Índia November Alpha, continua a aproximação, pista 1-7, reporte final de 2 milhas para pouso. Índia November Alpha, o ajuste 1-0, 1-4. 1-0 no 4, vai reportar 2 milhas fora da 1-7, Índia November Alpha. O Índia November Alpha, evite reduções de velocidade para pouso 97. Ok, vamos tentar agilizar o mar. Juliette Vitor Charles, livre acionar no 4-5, chama pronto para o táxi. Whisky Bravo Whisky, abandone a vertical da rotatória, descendo para 1.000 pés. Reporte ao final de 5 milhas da cabeceira 1-7, ao número 2 para pouso na 1-7. Whisky Bravo Whisky. Descendo para 1.000 pés, vai reportar 5 milhas do Whisky Bravo Whisky. Presidente do corte no pátio 4, um bom dia, Mike Eco Delta. O Índia November Alpha, o vento 1-0 graus com 1-3 nós, autorizado pouso, pista 1-7. Autorizado pouso, 1-7, Índia November Alpha. Torre Salvador, tá 3-1-4-4, 4 milhas para a Duna. 3-1-4-4, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. Gente, na escuta. Pastor 2-0 no solo 5-4, confirmando o pátio militar? Negativo, pátio militar. Está livre o táxi à esquerda até o pátio militar, frequência livre no corte, pastor 2-0. Esquerda, pátio militar, frequência livre, bom dia. Torre Salvador, 2230 Passaredo, boa tarde, estabilizado, baixou e travou. Número 1 para pouso, pista 1-0, continua aproximação, aguardando autorização, Passaredo 2230. 2230 na sua escuta. Whisky Bravo Whisky está presente, DC-360 pela esquerda, reporte interceptando o final da 1-7. Whisky Bravo Whisky, ajuste 1-0, 1-4. 360 à esquerda, vai reportar reinterceptando o Whisky Bravo Whisky. O Índia November Alpha solo ao 5-4, autorizado backtrack até o pátio 4, reporta livrando. O Índia November Alpha. 7 Juliette Bravo Delta, mantenha o ponto de espera da 1-0. Passarido 2230, baixou e travou? Baixou e travou, senhor. Ciente, livre pouso na pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Livre pouso na 1-0, 2-2-3-0. Que informa o sequenciamento de 3 pousos para a pista 1-0. Mantenha esperas com curva pela esquerda, aguardando instruções no setor. Whisky, Bravo Whisky. O Índio November Alpha ciente da liberação da pista. Bom dia. Salvador, boa tarde, o Gol 941 em descida, estabilizado, localizado no ILS. Gol no 941, no número 3 para pouso, continua a aproximação aguardando informação de pista livre. Aguarda a informação de pista livre, o Gol 941. Isso pra você, tem previsão de quantas horas a mais a gente vai fazer aqui, Miguel? É um lira, senão nós vamos abandonar e prosseguir instrumento pra pista 10, por favor. Gente, tem mais duas aeronaves pra pouso e após o espaçamento pra pousar sua aeronave. Tem gente de sequenciar a gente aí, instrumento pra pista 10? O passarido 2230, solo 58, agiliza a liberação 121 decimal 9. Tá livrado aqui no 9, passarido 2230. Whisky, Bravo Whisky, mantém o setor aguardando coordenação com o controle. Bravo Whisky. O TAN 3144, vento 1 centena com 12, tem livre pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, pistão no zero, TAN 3144. Bravo Whisky, de acordo com coordenação com controle, prossiga para a vertical da rotatória, chama o controle em 1-19-8. Whisky, Bravo Whisky. Bravo Whisky, rotatória 19-8. TAN 3144, solo 59, libera direito, chama o solo 121 decimal 9. Libra direito, 219, TAN 3144. Gol no 941, baixou e travou? Baixou e travou, Gol 941. Ciente, o Gol 941, autorizado pouso pistão no zero, vento 1-0 graus com 1-3 nós. Autorizado pouso pro Gol 941. Boa tarde, Salvador. Gol 1924, estabilizou. Gol no 924, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, gol no 924. 924. Juliette Bravo Delta tem condições de decolagem assim que autorizado? Após o Boeing da Gol na curtíssima linha e mantém o Juliette Bravo Delta. Gol no 941 no solo de Salvador ao 02, libera a direita e chama o solo 121 na décima 9. Libera a direita, chama o solo Salvador 1219, gol 1941. Ciente, Papatango Juliette Bravo Delta, o vento agora 1110 graus com 10 nós, está livre a decolagem da 10. Channel 6213, maintain hold point runway 10. Gol no 924, confirmando baixado e travado. Afirmo, baixado e travado. Ciente, gol no 924, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-10 graus, 1-2 nós. 924, livre pouso na 10. Papatango Juliette Bravo Delta decola ao 03, autorizado iniciar a curva à esquerda. Corredor forte, 1.000 pés e o controle é 119 decimal 8. Bom voo, Juliette Bravo Delta. Curva esquerda, corredor forte, 1.000 pés, controle 119 decimal 8, Juliette Bravo Delta. Ocean S6213, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 6213. Gol no 924, solo 05, libera direito e chama o solo 121, décimo 9. Informação, Lima, atualização, Campina Grande, 370. 121, décimo 9. 19. Ocean S6213, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 090 degrees, 10 knots. Salvador, escravo isso, final ILS para 10. Whisky, Bravo Whisky, continua a aproximação aguardando a autorização de pouso. Bravo Whisky, intenciona 17. Está 10, Whisky, Bravo Whisky. Gente, já baixado travado? Negativo. Reporta embaixo travado, Whisky, Bravo Whisky. Ocean 6213, airborne at 07, just confirm your transponder, 5142, call now Salvador Departure, 119.8, have a nice trip, sir. Whisky, Bravo Whisky, baixou e travou? Baixou e travou, isso, Bravo Whisky. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 13 nós, Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky. Livre pouso no zero. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, no solo 09, confirmando o Aerostar. Direita 121, no décimo 9, Whisky, Bravo Whisky. Salvador, Azul 4089, ponto cara 10, pronto. Gente, o Azul 4089 mantém o ponto de espera da 10 devido a um Boeing da Gol passando marcador externo agora. Tá, sempre quis ocupar. 4029. Torre, Gol no 328, boa tarde, baixada e checada. Gol no 328, boa tarde, tráfego já avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 110 graus, 13 nós. Livre pouso no zero, Gol no 328. Salvador, boa tarde, Gol no 600. Gol no 600, com o tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Prossegue aguarda 600, baixado, checado, resolve. Enter. Gol 1328, no solo de Salvador, 12, libera a direita e chama 121 no décimo 9. Direita, 219, boa tarde. Uno 600, vento 110 graus com 13 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso 1-0, Gol no 600. Azul 4089, tem contato visual com o Boeing da Gol, final do 1-0? Afirmo. Após a passagem do Gol, alinha e mantém cabeceira 1-0, Azul 4089. Posso passar de tráfego no final, ali, mas tem um 409. 1600 no solo aos 15, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. Direita 219, Gono 1600. Azul 4089, na livre decolagem da 10, o vento 090 graus, 109. Livre decolagem, 4089. O azul 4089 decola 17, controle agora em 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Salvador, TAM 3283, boa tarde. TAM 3283, boa tarde, continua a aproximação, reporta embaixo travado. Passará. Travado, passando externo, 3283, campo à vista. TAM 3283, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso, 3283. 3283 no solo 22, libera a direita e chama o solo 121 decimal 9. Direito 1219, obrigado, até logo. Salvador, bom dia, Xané 61 no 41, não fui, aliás. O Xané 61 no 41, tente continuar a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10. Afirmativo, prosseguindo a aproximação, aguardando autorização de pouso, 61 no 41. Confirme. Kilo Romeo Oscar, livre acionar, chama pronto para o táxi. Puxa, né, 61 no 41, cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 110 graus com 12 nós. Livre pouso, trem de pouso baixado travado, Xané, né, 61 no 41. Autorizado o táxi, reporta para ingresso na 107, quilômetro 8. Correio Xané 6320 ILS. O Xané 6320, número 2 para pouso, continua aproximação, aguarda informação de pista livre. Na escuta. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7, Kilo Romeo Oscar. Mike Juliette Romeo na escuta da torre. Na escuta, torre. Sobrevoo setor Nordeste, 500 pés, na escuta permanente, Mike Juliette Romeo. Na sua permanente, Romeo. Gente, mantém o ponto de espera, o Carcará 02. O Xané 61 no 41, solo aos 31, libera a direita e chama o solo 121, decimal 9. E aí, 61 no 41, liberando a direita, vai chamar o solo 219, 61 no 41. Oxané 6320, baixou e travou? Afirmativo. Gente, Oxané 6320, autorizado pouso, pista 10, o vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10, Oxané 6320. Papatango Bravo, que Luiz, que o ajuste 10 no 3, reporta vertical da rotatória. Salvador, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Já no litoral, senhor. Segue para Jauá, via litoral. Transfere o controle quando autorizado. Gente, prossegue no corredor forte. Afasta até quantas milhas, o Mike Juliette Romeu? presente mais 5 milhas, senhor. Gente, prossegue no forte, chama o controle novamente 1198, Mike Juliette Romeu. 319, Pirata Romeu. Negativo, o Boeing da Gol já passou o marcador externo, aguarda no ponto de espera, o Carcará 02. Jorge Salvador, boa tarde, igual a 697, passando já. Voo no 697, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Espera. Torre, bom dia, Ocean 6315. Ocean 6315, no momento número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ocean 6320, no solo 34, libera a direita e chama o solo 121, decimal 9. Direita 1219, 6320. Juliette Vitor Charlie. Até 1541, agora a hora exata 1535. Afirmativo, até os 41. Gente. Dali o pouso por 67. Afirmo, pista livre, uma centena com 109, com 697. Ele pousou no zero, igual a menos. O Kilo Romeu Oscar tá pronto? A pinta esteira do Boeing tá livre a decolagem da 17. O vento de 1-0 graus, 1-0 mais. Carcará 02 para informação, mais um Airbus da Avianca agora passando o marcador externo, após não atraso vou reportar, será autorizado a alinhar e manter pista no zero. Mantenha o ponto de espera aguardando, Carcará 02. Gol no 697, no solo aos 36, direita na Fox, 121, decimal 9. Direita na Fox, 209, 69. Bravo que Luiz, ingresso final da 17, o ajuste 1-0 no 3, reporte final de 2 milhas para pouso, o Bravo que Luiz. O Xané 6315 baixou e travou? Afirma. Gente, o Xané 6315 tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 1-0, 6-3-1-7. Kilo Romeu Oscar da cola de Salvador, aos 37, chama agora o controle em 119, decimal 8, corredor Axé, bom voo. 1-1-8, 1-1-9, 8. O Carcará 02 após o arpoio da Avianca na curta final da 1-0, alinha e mantém, cabeceira no 0, Carcará 02. O vento é de 1-2-0 graus, com 1-2-9 tem livre pouso na 1-7. 316, no solo 38, livre à direita, 1219. 219, livre à direita. Gol no 74, após a rolagem do tráfego da Força Aérea, Lima, mantém pista 10. Entende, após o tráfego da Força Aérea, Lima, mantém 190, gol no 74. Carcará 02, o vento é de 120 graus, 110 nós, sem nível de colagem da 10. Rádio 06, prossiga. Através de tua sua intenção, pouso no pátio 3, faz desembarque do passageiro. Gente, vai prosseguir para o de Tapão, aguardando para o cruzamento da 1735. Gente. Tráfico Luiz, que no solo agora aos 40, autorizado da TREC, reporte livrando a 17. Cará 02, decolou agora os 40, controle, 119. 06. Autorizado, prosseguindo o cruzamento da 1735, vai reportar no Través Sul da Torre em Construção, ok? Reporte de contato visual da mesma. Gente, Través Sul da Torre Nova, 06. Gente, para a polícia, até a próxima. No 754, livre decolagem da 10, do vento é de 120 graus com 129. Livre decolagem, vamos 754. Torre Salvador, vento 3193, pronto, ponto espera 10. Vento 3193, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, vento 3193. Guardião 06 vai prosseguir para o pátio 3, editando sobrevoo sobre a aeronave, ok? O vento é de 130 graus com 129, é ponte no solo controlado. 7. Guardião 06, tu avisou com as aeronaves intactas, tá prosseguindo o terço gramado para não interferir. Ciente, reporte solo controlado, guardião. Gol no 754, decolou os 43, controle, 119.8. 119.8. Delta 3193, o Delta de 110 graus com 11 nós em livre decolagem da 10. Salvador, bom dia, Delta 3206, está pronto, posso ver. Delta 3206, muito bom dia, após a rolagem do TAN e mantém pista 10. Após a rolagem, mantém a pista 110, Delta 3206.